que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. E como eu sempre digo a vocês, até as 4 da tarde serão 2 horas de rock and roll pra gente curtir tudo que a gente tem direito, tá ok? A gente tem que ter o nosso momento, tem que ter a nossa hora pra curtir o que a gente gosta. É, na vida não é só, né? Aliás, como diz um amigo meu, 80% das coisas que a gente faz na vida, porque a gente tem que fazer, e sobra 20% pra gente fazer o que a gente quer fazer. E nesses 20% é rock and roll na cabeça e fim de papo. Não adianta. Comigo é assim, tá? Embora eu goste de outros ritmos também, sou DJ, gosto de outros ritmos, não nego, tá? Mas pra mim é rock, não tem essa. Ah, e falando nisso, por isso que eu tô falando, tem o Flash House aqui na RioSulRádio.com também, que é muito ótimo, como eu sempre digo, tá? Muito ótimo e é bom demais. É, também fui criado dentro de boate, né, Marquinhos? Como? 6 da tarde, é isso mesmo, 6 da tarde, sabadão, 6 até as 8, né, Marquinhos? 6 às 8, pra você já ir se preparando pra noite de sábado, tá? Você pode pensar aí, pô, não tem nada a ver esse cara falando de dança aí no programa de rock. Tem a ver sim, meu amigo, é sabadão, tá? Você que curte rock and roll, você sabe que à noite, infelizmente, você não vai achar um bar que toque rock and roll, tá? Infelizmente, devia ser assim, tá? Mas, é isso aí, faz parte. E ainda mais trocas exclusivas como hoje, fazendo jus ao programa Classic Rocks. O programa hoje está clássico, clássico até demais, com C maiúsculo, cara. A gente vai tocar com exclusividade para você o novo álbum do Jimi Hendrix. Não saiu ainda nas lojas, tá? A gente conseguiu e você vai ouvir aqui. Eu tô vindo aqui ao álbum People, Hell and Angels, tá? Tem músicas exclusivas e 2 ou 3 só que ele regravou. Mas você vai ver a regravação do Negão. Você vai ver o que, que ele fez, tá bom? E completando aqui, completando, ficando em clima de Classic Rocks mesmo, infelizmente, uma homenagem a Alvin Lee, que faleceu semana passada, guitarrista do Ten Years After, o famoso Ten Years After. Você que é quarentão, cinquentão, deve saber do que eu tô falando, tá? É o Ten Years After, dos anos 60 e 70, foi muito sucesso. Infelizmente, naquela época, a gente não tinha essa globalização, a gente não tinha acesso a todos esses trabalhos. Era difícil conseguir. Eu tava até explicando pro Marquinhos que a galera, quem conseguia o disco, avisava a galera, a gente se reunia na casa da pessoa que tinha um disco e ouvia o disco inteirinho. Era assim que acontecia, não tinha. Eu me lembro de entrar na fila para comprar o Deep Purple, meu amigo, Machine Head, em 72, na fila, tá? Troquei o álbum do Machine Head por 2 compactos dos Beatles, que não deu tempo de eu comprar. Sério, aí eu chamei o último cara e vem cá. Pô, quebra o galho, não sei o que. Não, você tem não sei o que, não sei o que dos Beatles? Foi, tenho. Então tá, eu troco com você. Beleza. Perdi 2 compactos dos Beatles, mas ganhei o álbum Machine Head. Aliás, álbum Machine Head que... Próximo, nos próximos programas tem o tributo que fizeram agora 40 anos do Machine Heads. Foi em 2012, foi no ano passado, e você vai ver feras, tá? Tô tentando achar aqui porque eu sou meio... Não, a minha desorganização é organizada. É, tem mais ou menos o que você vai ver na, aqui, ó. Tem Santana, tem Glenn Hughes e Chad Smith. Chad Smith é aquele baterista que eu nunca lembro do Chicken Foot. Agora tá aparecendo tudo quanto é lugar. Black Label, tudo isso cantando música do Deep Purple. King of Kells, que eu não conheço. Jimmy Barnes também não conheço, com Joe Bonamassa, o cara é fera, tá? É, Iron Maiden cantando Deep Purple. Quem caso? Fernando Menando, eu sei, ele me falou, ele foi no show do Joe Bonamassa, lá no Rio de Janeiro. Em janeiro, São Paulo, não sei aonde mais ou menos. Ele foi. É da banda Black Country Communion, com Glenn Hughes e uns vocais, hein, cara? É. E falando em Glenn Hughes, ele vai cantar também junto com o Steve Vai e o Chad Smith aí de novo. Deve ser pra eu não esquecer mais o nome dele, cantando música. Isso aí é o tributo ao Deep Purple, do Machine Head, 40 anos do Machine Head. Mas não vai ser desse programa, tá? Foi só pra atiçar você. Esse programa a gente vai rolar Jimi Hendrix e o tributo aqui também ao Ten Years After, devido à morte do Alvin Lee. Legal, a gente começa com I Want to Know, sucesso de 1967. O Ten Years After, você que não conhece, let me introduce you, tá? Vou apresentar vocês aqui. Ten Years After, Alvin Lee, considerado na época o guitarrista mais rápido que tinha. Vamos lá? I'm kind of thing. I'll hold you so close, girl. You feel the heat on me. I'm gonna love you. I'm gonna hold you. Oh, baby, do that for me. I want you to feel, baby, what it's like to be loved. I want you to come with me. Not feel your big show. I want you to come to me, go. Put your show in my hands. I'm gonna love you. I'm gonna hold you. Oh, baby. Thank you. right. Oh, yeah. Come on, baby. Thank you.

If you don't come soon, I'll be wearing a shroud. One more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby, baby. Yeah, yeah, yeah. Oh, do now, baby, I'll do it one more time. Yeah, let's do it. I'm going home. I'm going home. Whoa. I did my baby, I did my one more time. Yeah, yeah, could I go home? See my baby. I'm going home. See my baby, baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! Hey. Baby, I love you so. Oh, baby. Do da do da do da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da I go home, yeah, yeah, home, baby. Look out, baby, I'm coming to get you one more time. Go home. E aí, cara? Preciso falar alguma coisa? I'm Going Home. Essa música aí é de uma versão de 75 ao vivo. Tem a versão de 69 do Woodstock. Aliás, eu consegui, sabe, Marquinhos, lançar agora o quinto álbum, o quarto álbum do Woodstock. Com grupos que não tinham sido lançados, que é o Creedence, que eu não tinha. Tem a Janis Joplin. Tem mais música do Jimi Hendrix ao vivo lá no Woodstock. A gente vai fazer um especial aqui do Woodstock. Espera que você vai curtir. São os quatro álbuns do Woodstock, cara. Eu vou juntar tudo em 2 horas. Aí depois você tira suas próprias conclusões. Have you ever seen the rain? Essa é do Creedence, bro. Não, eu achava estranho que, pô, todo mundo falava que o Creedence foi no Woodstock. Eu nunca tinha nenhum nada gravado deles. Agora tem Janis Joplin também. Nunca ouvi Janis Joplin no Woodstock. Você vai ouvir Jimi Hendrix, The Who. Olha só, Santana. É brincadeira, né? Isso em 1969, hein, cara? 69, hein? Tá bom? É uma ótima ideia, eu sei. Ó, você ouviu aí a Come Home? É, Hear Me Calling, I'm Come On, olha só, The Stomp, Woke Up This Morning, Feel It To Me e I Want To Know. 10 Years After, a gente vai pro break e depois você vai ouvir o 10 Years After em 2008, cara, tá? É um álbum chamado Evolution, você vai ouvir que eles continuavam bons. A gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, o Classic Rocks hoje prestando uma homenagem a Alvin Lee. Como eu falei no finalzinho do último break, ele era considerado na época o guitarrista mais rápido, ele dedilhava mais rápido a guitarra, ali, as notas, e era considerado mais rápido. Tanto que essa última música, I'm Gone Home, a versão dele no Woodstock, meu amigo, que é aquilo? Daí eu vi o vídeo do Woodstock, também outra coisa, no vídeo também não mostra Janis Joplin, Creedence, eu acho que é coisa de gravadora, cara. Mas tá aí, ó, a promessa foi, faço as minhas promessas e cumpro. A gente vai fazer um especial de Woodstock. Tá, mas a gente tá prestando homenagem ao 10 Years After, mas a gente queria mandar um alô também pra galera do Rio, né, Marquinhos? É o Barruan e o Marcos Braz, estão lá curtindo a gente lá, curtindo no Rio de Janeiro, eles gostam de rock and roll. Aliás, acho que é o Marcos Braz que falou do sexo, né? Falou do sexo. Eu ia, cara, você pode até não acreditar, eu cheguei a pegar o pendrive do meu filho, não, vou levar, vou fazer Jimi Hendrix e vou fazer também o sexo novo. Mas não sei porque, eu falei, não vai combinar, que não sei o quê. Achei que o 10 Years After tinha mais a ver, prestando homenagem ao Alvin Lee, pra não ficar muito tardia a homenagem, né? Mas eu tenho um CD novinho aqui, o Sacrifice, de 2013, tem versões com orquestra, se você não conhece, Marcos, tem o sexo com orquestra e tem uma versão acústica do sucesso do sexo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E o Marquinho vai adorar. Busca e vai poder botar aqui no riosurradio.com na boa. Tá ok? E alô pra essa galera toda que curte a gente, né? Eu não gosto de ficar citando nomes, porque a gente acaba esquecendo alguém e é chato. Celular da China ouvindo nosso programa? Caramba, bicho, olha só. Lá na China, meu amigo, tá? Nossa, que bom, cara. É, tem Panamá, tem lá em Portugal, tem na Espanha, tem na Holanda também, lembra? Na Holanda, Suíça. É, na Espanha é Barcelona, né? Tem a Barcelona, tem nos Estados Unidos também, por isso que eu tenho que caprichar no inglês aqui. No inglês, hein? África do Sul também, semana passada, olha que beleza, cara. Por isso que eu gosto da internet. Torna-se tudo assim, sabe, bem mais fácil. Ou se tivesse isso nos anos 70, ó, meu Deus. Deixa quieto. Mas tem agora, a gente vai recuperar esse tempo todo perdido aí de informação musical. Gente, ó, vamos ouvir então o álbum Evolution de 2008. É o último álbum gravado pelo Alvin Lee, né, com o 10 Years After. O álbum Evolution de 2008. A gente vai começar com I Think It's Gonna Rain All Night. Vamos lá. dice. And end up hurt, like she's been so many times. Better play it safe, take another road. Should she go the distance, lend her feeling show. Yeah. gonna slip, slide away. Slip, slide away. Smile. Was there a smile? Try. Just have to try. Let 'em slip, slide away. Slip, slide away. Slip, slide away. Can't turn back times and the clock keeps on ticking away. Look to the future, don't hang on to sad yesterdays. Let them slip, slide away. Slip, slide away. Let them slip, slide away. If I'd only stop to listen. She Olha, eu chamo isso de rock sem frescura. Eu falo pros meus filhos, é rock sem frescura, sem efeitos, sem... Eu falo de efeitos especiais. Não, porque hoje em dia o cara grava a guitarra e depois vai lá no estúdio, ele faz o diabo com o que ele fez lá. Acrescenta mais não sei o que é mais, eu não manjo as partes técnicas. Aí sai tudo diferente. E nessa época não, cara. Os caras subiam no palco com a guitarra virada pra trás como se fosse uma mochila, plugava lá no amplificador e mandava ver. Eu me lembro do Jimi Hendrix da Ilha de Whites, cara. A gente, tanto que a gente vai falar aqui, ele simplesmente anunciava, ele chegou no microfone, eu vou falar aqui um palavrão aqui, mas tá no contexto, não é pra xingar ninguém. Aí anunciou o Jimi Hendrix, que ele chegou, anunciou a galera, cumprimentou todo mundo, boa noite, não sei o que, não sei o que. Bom, o lance é o seguinte, ele virou e falou assim, bom, a gente vai tocar aqui rock and roll, quem quiser dançar, dança, quem não quiser, foda-se. E virou e tocou, ninguém precisa falar o que foi. É mais ou menos isso aí. É o espírito do rock dos anos 70, tá? Não tem essa de ficar fazendo efeito especial, ficar, sabe, apresentando banda, apresentando manager, apresentando nada disso. É um rock cru e muito bom. É o Ten Years After, tá, ok? Bom, você ouviu aí, ó, She Keeps Me Walking, quase que saiu errado aqui. She Keeps Me Walking, do álbum Evolution, That's Alright, Angry Words, Zip Sliding Away. Se eu não me engano, essa música, o Simon Garfunkel, a música é dessa dupla, Simon Garfunkel, Zip Sliding Away. Gostou da versão? Pois é, né? She Needed a Rock, e a primeira é Think It's Gonna Rain All Night. Tá aí a nossa homenagem a Alvin Lee, considerado o guitarrista mais rápido do rock and roll. E o Ten Years After. Se você não conhecia, meu amigo tá aí, ó. Ficou conhecendo, já pode falar sobre isso, gostando ou não, você já pode dizer, não, gostei da banda, não, não gostei, achei mais ou menos. Você já pode ter uma opinião formada, porque você já conhece. Esse também é um dos intuitos aqui do Classic Rocks, tá? Pra você ficar conhecendo bandas diferentes, e aí você vê se gosta ou se não gosta. Tá? É o livre-arbítrio que Deus nos deu. Bom, gente, ó, a gente vai pro break e na sequência a gente volta com o último álbum, com músicas inéditas de Jimi Hendrix. Não saia daí. É isso aí, cara. Bom, como a gente prometeu, we save the best for last, tá? Nós salvamos deixamos o melhor pro final, como dizem os americanos. We save the best for last. E realmente, Jimi Hendrix, meu amigo, quando meu filho falou, eu li a notícia lá na rádio, eu me lembro direitinho, novo álbum, aquela coisa toda. Eu já tinha ouvido o outro, Valleys of Neptune, também lançado pela irmã do Jimi Hendrix. Tá legal, foi só remasterização de antigo sucesso, ficou legal, ficou maneiro. É falando inéditas. Falei, poxa, inéditas de Hendrix, 43 anos depois da morte dele. Bom, eu confesso que eu não tava esperando grande coisa, mas meu amigo, eu não vou falar nada, você vai ouvir. Se você achar uma faixa ruim, você me liga que eu dou um CD de graça pra você. Tá? Manda uma mensagem aqui no Facebook que eu dou um CD de graça de merda. Não, mas tem que falar a verdade, tem que ser sincero, não é só pra ganhar um CD, não. Tá, ok? Mas antes, olha, a gente tava falando da programação da Rio Sul, o Inconcert de amanhã, você pode até achar que não tem nada a ver, mas eu vou falar assim mesmo, tem que falar. É de Lulu Santos, cara, tá? Lulu Santos, 16h. Pra você que não sabe, Inconcert rola vários artistas, tanto internacionais quanto nacionais, ao vivo, com versões ao vivo, né? Também Inconcert, eu vou explicar que é ao vivo também, até sacanagem, né, cara? Deixa aí, bom, tá aí anotado, tá bom? Eu sou eu que eu falei, eu sou roqueiro, gosto de rock mesmo e gosto do Lulu Santos, cara, não vou mentir pra vocês não, cara, não vou mentir, gosto, sou DJ também, gosto de muita coisa, o bom é você diversificar as coisas. Agora, pra ouvir em casa, que me desculpem, é só rock and roll. Lá em casa só entra rock and roll, eu e meus filhos, se colocar alguma coisa diferente, a porrada vai comer. Sério mesmo. Bom, gente, olha, vamos ouvir então Jimi Hendrix, tá aí pra você, do álbum People, Hell and Angels. Ainda não saiu pra ser vendido, não está na, não tem na loja ainda pra vender. E você vai ouvir com exclusividade aqui no Classic Rocks, acho que você vê, 9 músicas inéditas de Jimi Hendrix. Tem uma aqui que eu tô na dúvida se é regravação ou não. Depois eu vou tirar essa dúvida, tá? A gente começa então com Earth Blues. Sente o clima, vamos lá. Bye. this might be too late after all. And tell our child to bury old daddy's broken clothes. Hey, I see a beautiful woman. Yes, and I feel her shining light on me. Must be the answer. They sure know how to make a mess. Tears mixed with mildew with my drink. my feet from the sawdust on the floor. But as far as I know, they may even try to rent and sell a famous selfie. Brothers, help me, and don't worry about looking at the store. hear my train a coming. Thank you. about, baby. I think I can deal with the gun. Keep those dreams coming in strong. Maybe one day I'll be holding you instead of a machine gun. Que eu fico bobo, que é um trio, cara. Jimi Hendrix Experience. Eu fico bobo. Eu esqueci, é Mitch Box. Eu esqueci o nome dos outros. Mitch Mitchell, não, não é Mitch Box, é Mitch Mitchell, acho, se não me engano. Não sei se tá no baixo, na bateria. Tem um outro cara, do Jimi Hendrix Experience. Aí é muito nome, cara. Não consigo lembrar assim de cabeça, não. Que nem o cara do Death Metal Show. O cara é fera, tem hora que tá detonando o Trunk. É o nome dele, é Trunk. Aí a plateia vai lá, faz perguntas pra ele sobre rock. E o cara é fera, Marquinhos. O cara conhece até a mãe, a avó do Vigor do Gordo, a lista do baixista. E tem coisas que ele não sabe. Ele fala mesmo, isso aí eu não lembro. Ué, fazer o quê, né? A memória da gente falha, meu amigo. Graças a Deus que tem coisas que a gente tem que esquecer mesmo. Merecem ser esquecidas. Não é o caso de Jimi Hendrix, meu amigo. Tá aí, ó. People, Hell and Angels 2013. Essa última música que tocou é uma regravação. É Isabella, tá? Já é conhecida. Quem conhece Jimi Hendrix sabe o que eu tô falando. Let Me Love You, Bleeding Hearts. É essa música que eu não tenho certeza se é exclusiva ou não. Bleeding Hearts. Eu acho que é uma regravação, mas não tenho certeza, tá? E a outra eu sei que é. A Hear My Train Coming, que nossa, que já começa com um solo maravilhoso. Somewhere e Earth Blues. Jimi Hendrix, cara. O que eu vou fazer? James Marshall Hendrix. Tá ok? A gente vai pro break e na sequência a gente fecha com mais 6 músicas de Hendrix pra você. É isso aí, chegamos ao último set, né? 7 de músicas, tá? Do Classic Rocks. E eu tô perdendo a mania, graças a Deus, do bloco. Tá? Tem que parar mesmo, né? Até uma dorzinha de dentro, só de falar. Mas deixa quieto, sei que o anúncio não tem nada a ver o papo com o outro, mas olha aqui, ó. Você que quer mandar sua mensagem, seu alô, dar sua sugestão pro programa, anote aí o Facebook do programa, tá? É facebook.com/, agora tudo junto, ó. Classic Rocks Rio Sul Rádio. Vou repetir pra você. facebook.com/, agora tudo junto, Classic Rocks Rio Sul Rádio. Você pode mandar seu alô, pode mandar mensagem, pode mandar música, pode mandar o locutor ir pra aquele lugar que eu não ligo, porque eu também não vou mesmo. Então, você pode expressar, né? Pode, hein? Pode. É, pelo menos curte. Pode expressar a sua opinião, cara. Você tem um direito, né? De gostar, de não gostar. É lógico. Gente, ó, vamos começar aqui então. Último set de música, eu tô achando ótimo. E aí, o que você tá achando do Jimi Hendrix? Não vou nem perguntar, não devia nem ter feito essa pergunta. É do último álbum, People, Hell and Angels, com exclusivas do Hendrix. Vamos lá com Easy Blues. Vem comigo. We'll be right back. by noticing that smile painted all across your face. Slow down. Bang, bang, shoot, shoot. y'all. liga a televisão, liga o rádio, ai, leque, leque, leque, leque. Dá vontade de dar um tiro na cabeça, mas você não, ninguém merece morrer por causa de uma mercadoria dessa, cara. Pelo amor de Deus. Ah, Cruz Crespo, você acabou de ouvir aí um blues do Jimi Hendrix. Ah, né? Isso é sacanagem, rapaz. Isso devia ser proibido, rapaz. Mau gosto devia ser crime. É sério mesmo. Mau gosto devia ser crime no Código Penal. Mas aí, deixa quieto, não vamos entrar aí. Aí até os próprios juízes iam ter que ser condenados, mas deixa quieto. Não, outro dia eu vi uma declaração de dois jogadores de futebol, um era fã do Metallica, outro gostava do The Killers, até falei com você. Falei, pô, é que enfim, né, na luz do fim do túnel. É, o Rogério Ceni é fã do AC/DC, o Casagrande é fã também do AC/DC, curte o rock and roll. Pô, fala sério, cara, tem que ter uma exceção, né? Vai no céu da banda que tocou no carnaval aqui, que eu fiz aqui em Resende. Todos eles roqueiros, cara, fã também do David Guetta. Deixa eu ver, tem uma ideia. Não, ainda tem esperança ainda, meu amigo. Tá bom? Olha aí, ó. Você ouviu então, ó, na íntegra, as 12 faixas do último álbum do Jimi Hendrix, de inéditas, People, Hell and Angels, com duas ou três regravações. Eu já te falei que eu não tenho certeza se Bleeding Hearts é uma regravação. Tenho quase certeza que é, mas não tenho certeza, não vou afirmar. Você ouviu a Vila Nova Jackson Blues, Mojo Man, Hey Kips Boy, Inside Out, Crash Landing e Easy Blues, James Marshall Hendrix, tá? A gente tem que agradecer ao pai dele, que aos 11 anos de idade deu uma guitarra pra ele, tá? Deus te tenha, meu filho, tá? Ainda bem que você fez isso. Só não podia ter levado seu filho tão cedo de volta, mas vocês sabem da história de Jimi Hendrix, que ele não morreu por overdose. Todo mundo fala que ele, James Joplin, sim. Hendrix não, encheu a cara, chapou o coco, bebeu, tomou, chamam de bobitúrbicos, é remédio pra dormir, bebeu, tomou remédio pra dormir, aí apagou de barriga pra cima, meu amigo. Bebum, você sabe como é que é, né? Morreu por inalação de vômito, tem nada a ver de overdose, tá? Até hoje, muita gente fala que Jimi Hendrix morreu por excesso, nada disso. Ele era um doidão de marca maior, cara. Eu me lembro do Leme dizendo que eles saíam, eles compravam 7 ácidos, o Jimi Hendrix tomava 4 direto. E ficava olhando pra cara dele. Ele contando a história, pra ver quantos que ele ia tomar. Ele era obrigado a tomar os 3, cara. E diz ele que ficou viajando uma semana. Voltou depois de uma semana, né, cara? Que é isso, cara? É aquela geração sex, drugs e rock and roll que, graças a Deus, acabou. Não tem nada a ver ligando o roqueiro com droga. Não tem nada a ver, cara. Hoje em dia, isso está tudo mudado. Infelizmente, esse pensamento tirou muitas vidas, né? Jimi Hendrix não foi, mas podia ter sido. Janis Joplin, Jim Morrison. Muita gente morreu indo nessa onda aí. Realmente não é legal. Bom, vocês ouviram aí com exclusividade Jimi Hendrix, People, Hell and Angels. Uma homenagem que a gente fez ao Alvin Lee, esse super guitarrista do Ten Years After, que faleceu agora, semana passada. Portanto, aqui a gente vai mantendo você atualizado, ouvindo músicas novas, bandas novas. E você, lógico, como eu sempre digo, você tira suas conclusões, vê se gosta, vê se não gosta, acrescenta aí, né? Pede uma, como é que é? Compartilha, né, cara? Compartilha essa coisa toda. Bom, gente, ó, chegamos ao final, ó, mais um Classic Rocks, né? Lembrando a vocês, sabadão, aquela velha história que eu vou repetir sempre pra vocês, porque não combina, meu amigo. Não combina dirigir com bebida, tá ok? Se for dirigir, não beba. Classic Rocks.